você, vivendo toda essa loucura, mostrando essa independência. Verdade, é você quem eu quero, e pro meu coração não existe outra cura. Tantas coisas ditas sem pensar, meu orgulho, sua vaidade, coisas que só descobri com o tempo. Sozinha eu rezo baixinho, na esperança de fazer o nosso amor vencer. E o nosso amor venceu, de tanto que eu pedi a Deus. E ninguém vai conseguir nos separar outra vez. E o nosso amor venceu, de tanto que eu pedi a Deus. E ninguém vai conseguir nos separar outra vez. Eu não me sinto preparada pra ver você ficar com outra pessoa. Não tinha censura, tantas coisas ditas sem pensar, meu orgulho, sua vaidade, coisas que só descobri com o tempo. Sozinha eu rezo baixinho, na esperança de fazer o nosso amor.